dois tráfegos na retaguarda. Só um instante, por gentileza. Cliente, aguardando, obrigado. 3153, após sair do 37 Gol, ingresso à esquerda, Juliette, portão 11. Após a aeronave da Gol, ingressa Juliette, portão 11, 3153. Azul 4-0-6-9, após a passagem do 37 Gol a cauda, sentido por espera ali, puxa a zona no 01, chame táxi. Sente após a passagem do Gol, inicia o puxa, chama para o táxi, Azul 4-0-6-9. Salvador, bom dia, TAM 3171, ponto de espera 10, pronto. TAM 3171, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 130 graus, 07 norte. A linha decola, pista 10, TAM 3171. Romeu Índia da VMB Alfa, autorizado. Autorizado o táxi, chame para ingresso na pista 17. Ponte espera pronto na 10, Gol no 804. Autorizado a alinhar e manter. Alinhar e manter, o Gol no 804. Torre, frequência 19 decimal 35. Controle 1935, TAM 3171. Controle Salvador, bom dia, TAM 3171. No 71, contato radar, 360 Seda Dael. 360 Seda Dael, possível Dael, está presente? Obrigado, Leda. Leda, obrigado. Noite 04, autorizado decolagem, pista 10, vento 140 graus, 07 nós. Sete, autorizado decolagem, Gol no 804. Para o táxi, o Azul 4069 está com 113 a bordo, autonomia de 0435, alternando Ribeirão Preto. 113-435, Ribeirão no alternado. Táxi autorizado, direita via Índia, ponto de espera 10, torre 1 no 8, decimal meio, altímetro 1013. Boa viagem, Azul 4069. Frente, direita, Índia, no ponto de espera 10, torre 1 no 86. Obrigado, senhor. Bom dia, bom trabalho. Yeah. Frequência 1935. Sente 1804, decola. 1804, contato radar, sua para 360, saída da EL. Sente 360 da EL. Torre Salvador, bom dia, Azul 4069, no ponto de espera da 10, pronto. Azul 4069, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento no 40 graus, 08 nós. Gente, Azul 4069, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, 4069. Salvador, gol no 7, gol 5. Tem gol para autorização. Para a frase, gol 3-0. Boa. Gol 17, gol 5. Informação gol, autorização para Brasília, 3-0. É a Foxtrot, Salvador, Brasília, já temos aprovado 3-0. Só instante para 4, portão 8, gol no 7, 5. O Challenger Fox após pelo desce para 2.000 pés, ajuste meio 13, reporte localizador. Após pelo, desce para a duna 2.000 pés, reporte lá no localizador, Challenger Fox. 1.33 a bordo, 4 horas e 3 de autonomia, alternando galeão. PB 1.53? 1.33, senhor. 1.33 copiado, táxi. A esquerda contornando o terminal de passageiros, última direita via Índia, ponto espera 10, torre 186, altímetro 1013, boa viagem, voo no 607. Rádio Índia, ponto espera 186, obrigado, bom dia. November Alfa, autorizado a linha decolar. Pista 17, vento no 40 graus, 09 nós. Azul 4069, decolado aos 35, chame controle, frequência 119.35. 1935. Controle Salvador, Azul 4069, decolou passando 1500, saída da El. Contato radar sua para 360, terceira da El. 360 da El. Informação Gol, solicito 400 para Confins na portão 04. Gente, portão 4, Fox Trot em curso, altímetro 1013, número 2 para a Copa, já temos aprovado. Ok, aguardando o gol. Boa noite, chegou no 715, pronto 4. Chegou no 715, aprovado Brasília, nível de voo 360, aerovia Upper, Zulu 17, decola pista 1-0, curva à direita após a decolagem, perfil de subida Gole, Eval, transição Ofito. Controle 119.35, torre 118.6, transponder 5001. Autorizado Brasil, 9300, Upper, Zulu 17, decolado 10, curva direita, Gole, Eval, Ofito, transição Ofito. Ofito, 119.35, controle 106, a torre, o confirmamos apenas o transponder 117. Transponder 5001. 5001, obrigado. Portão 8, chame bata. No 897.4. Um pouquinho baixo a transmissão, ok? Então vamos lá. Salvador, Confins, aprovado nível de voo 360. Via posição bridge, Upper Zulu 16, restante conforme a rota do plano de voo. Decola pista 1-0. Mantenha a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva à direita, perfil de subida da El, Leda, após Leda, direta à posição bridge. Controle 119.35, a torre 118.6, acione o código transponder 5004. Vai alinhando até colar no 0, o onda 607. Upper Zulu 16 após conforme a rota. Decolando da 10, mantém a reta até 2.000 ou a terceira milha. Após curvar à direita, da El Leda, voa bridge. 119.35 é o controle, 1.186 é a torre, o 004 é o transponder. Voo 1897. 5004, correto, portão 4, chame pronto para o pushback também. Portará para o pushback de saneamento, voo 1897. Já falta torre 118.6. 118.6, caixa só. Torre Salvador, onde é o Papa Machado, já falta localizador 1-0. Romeu de Novembro Alfa, decolado aos 4-2, chame controle, frequência 119.35. Controle no 119.35, Viana Vambaral. Torre, é o Charlie de Fox. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, de Novambar Alfa, decolado da 17. Índia November Alfa, mil pés, corredor Axé, confirme, toque remetido em Veracruz? Toque remetido em Veracruz, Índia November Alfa. Gente, eu posso falar da Barra? Você pode falar do farol da Barra, Índia November Alfa. Sim. Pois é, tem um contato de louco, né? Da guarda, a instrução para pouso. Só confirmar, dois. Essa 17 é da aviação geral? Vovó Apache, Arinja Fox, chame na final da 17. Final da 17, então, para lateral, Charlie Fox. Gol no 607, decolado aos 4-2, chame torre. Chame controle, frequência 19-35. 19-35, bom dia. Controle, bom dia, gol no 607. Gol no 607, contato radar na decolagem, sua para 360, perfil da EL. Dael 360 no 607. Azul 4069, Recife, 251, no alternado 13325, com voo. 251 no 2335? 13325. 3325. Solo é o trip 55 no 4. 55 no 4, Aracaju, já temos aprovado 190.4. Afirmo. Ok, só um instantinho, por gentileza. Tem um gol no 605 na frente aqui, mas já temos aprovado. Número 2, só um instante. O gol no 605 na escuta, cópia. Trip pra cópia. Aprovado Aracaju, nível de voo 190, decola pista 10, curva esquerda, perfil subida Puca, Jama, transição Caju, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, acione o código 5010. Vento 130 graus, 079. Jama e o controle, o transponder 5010, o controle 118-60 e 19935 controle. 35010, código, pátio 3, chame pronto para estiver acionamento, 5-5-4. Vou chamar pronto para acionamento. Salve Salvador, gol 1-7-5 para o táxi, 1-2-4 a bordo, alterna com vinhas, 3 horas e 40 de autonomia. 40, táxi à esquerda, contornando o terminal de passageiros. Última direita via Índia. Pode esperar no 0, torre 186, altímetro 1013, gol no 804. Centralizado esquerda, última direita via Índia, 186, torre, o gol na 705. Paulo Salvador, bom dia, gol 9280, informação Golf, autorização Recife, nível 390. Gente, aprovado 390, agora de cópia, gol 9280, a informação é curso é Fox Trot, altímetro no 013. Agora. Papapá, Thiago India Fox, autorizado taxiar até o hangar da Aristar, frequência, a estacionar frequência livre. Só Salvador, bom dia, Gol 1605, para informação Golf, pronto, Copa e Galeão. 712 para Copa, só instante, já temos a palavra 360 Galeão, Gol no 605. Guardando o 1605. Controle Salvador, total 9910, bom dia. Bom dia, total 9910, sem identificação, autorizado chegar da Mari, desce, mantenha 50. Na Mari, descendo para o 50, acionou idêntico. Gol no 607, chame Recife, 1251, alternado no 3325. No 3325. 251, 3325, obrigado, bom dia. 1-0, vento 30 graus, 07 nós. Autorizado a decolar, então, na minha área, decolar do 1-0, gol 1-7 nós. Salvador, bom dia, TAN 35 no 7, paciente da Golf. Autorização para Brasília, nível 360. 35 no 7, Brasília 380, já aprovado, um instante para Copa, 13 na sequência. Claro, 35 no 7. 9280, pronto, Copa. Pronto. Recife, aprovado, nível 390, aerovia Peru 58. Decola pistão no zero, mantenha reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha, posto curva esquerda, subida Puca, Jambo, transição Caju. Controle 19.35, a torre 18.6, código 5013. 280 autorizado para Recife, nível 390, pelo ISO 58, decola pista no 02.000, terceira milha esquerda, Pucajamo, Caju. 1935, 18.6, 5013, o transporte. Zero três, portão 612, chame pronto para o especulamento, gol 9280. Tá pronto. Tá pronto? Afirmo. Autorizado, 612, chame táxi. Chamaremos. Zero cinco, cópia. Cópia. Autorizado, Salvador para Galeão, nível de voo 360 via Bidev, Upper November 857. Após o restante, conforme a rota do plano de voo. Pista 1-0, decola. Mantém reto até cruzar 2 mil pés da terceira milha. Após curva à direita. Perfil de subida da El, Leda. Após Leda, direto, posição Bidev. Controle 19.35. Torre 18.612. Acione o código 5005. Estado Galeão no 360. Bidev, Upper November 857. Decola da 1-0. 2 mil pés ou 3 milhas, curva direita, Nadael, Leda, Leda, Bidev. Controle 119.35, transponder 5005 e a torre operando 118.60, gol no 605, também pronto, pushback, acionamento. Solo Salvador Rio. 597, 3 para informação Golf, para autorização Recife 310. Gente, eu tenho 310 aprovado, só um instante para cópia, o Rio 5973. Afirmativo, não escuta. 605, portão 2 de imediato? Imediato. Autorizado, chame táxi. Portará. Climb to level 360, Golly Departure. 357.4. Afirmo. 357 aprovado, Brasília, nível de voo 380 via Upper Zulu 17. Decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2.000 pés na terceira milha. Após curva direita, perfil de subida, gole, eval, transição, ofito. Controle 1 no 9, decimal 35, torre 1 no 8, decimal 6, transponder 50, 1 no 6. Autorizado para o TAM 357, Brasília, no nível 380, decola da pista 10 com curva direita, após 2.000 pés na terceira milha. A saída é a gole, até eval, transição, ofito, para interceptar Upper Zulu 17. O controle 119.35, torre 118.6, com 50 no meio transponder. 357, correto, portão 3, chame pronto para o espectramento. Vai chamar pronto, espectramento 357. Pico 973 da Rio, pronto para copiar? Avião ativo, senhor. Salvador Recife, nível autorizado 310, via período 58. Decola a pista 10, mantém cruzar 2.000 pés na terceira milha. Após curva esquerda, perfil de subida Pucajamo, transição Caju. Controle 1 no 9, decimal 35. Torre 1 no 8, decimal 6, acione 5555. Autorizado para Recife no 310, decola da 10, 2.000 terceira milha, curva esquerda, Pucajamo. Muito bom, risco de coisa da aerovia. 1935, controle 3786 é a torre. 5555 é o código transponder. E o 5973. 5555, portão não. Posição 06, remota do pátio 3, chame pronto para o espectro. Chamará 5973. Solo Gol 9280 para o táxi com PLB de 1.03, autonomia 3 horas, 1.07 minutos, alterna Salvador. Salvador 1317, PB 103. Salvador 1317, 103. 107, PB? 103, PB, 103. 103, 103. Copiado, táxi à esquerda, segue o 37, companhia estampado Vale, que pode esperar a torre 18.6. Altímetro no 013, boa viagem, gol 9280. Seguindo a aeronave da companhia Pintura Varig, 1013, no ponto 0286, bom dia. Alô, Salvador, gol 1897, na posição 04, para o pushback, acionamento. Gente, Barcelona 2, tráfego para a Calda, 37, companhia, aguarde liberação no gol no 897. Aguardando no 897. Solo, gol 1605, pronto, táxi com 124 a bordo, 3 horas e 23, autonomia, alterna Campinas. Diabeto, total 9909. Afirmativo, nesta proa dessa para 2.000 pés, ajuste 1013, livre LS, aposto estabilizado. Proa 50, descendo para 2.000 pés, livre LS. No Polispero, estou 18.6, em inglês para teste estagiário, por gentileza. Ciente, quanto espera 18.6 em inglês, um bom dia. Solo para puxa acionamento, trip 5514. 5-5-4, no pátio 3 também puxar acionar, será o número 2 pro táxi. Temos um 37 da Gol, vai puxar aqui no pátio principal, já chamou pro push, ok?